Ja. Cavalo sendo no selvagem, não aceita rédeas. Tenho minhas leis, minhas próprias regras. Como um corcel negro, destilo o meu dote. Atento às mudanças, concentrado no meu trote. Em meio à selva bruta, sigo em disparada. Árvores centenárias na beira da estrada. Não suportaram o vento, sobrou a carcaça. Cavalo sendo no selvagem, o domador não laça. Aperto o passo, no compasso, falo do que faço. Pontos altos, baixos, a rota eu quem traço. Trilhas tortuosas, terrenos baldios. Contra a correnteza, roa, atravessando o rios. Não usa cangalha, o gigante andaluz passeia livremente, ele mesmo se conduz. Pela natureza, me sinto contemplado, mas não estou livre, sou alvo de atentados. Fui quase abatido, era fogo amigo, recuperado só. Levanto e prossigo, tentaram me comprar com palavras e presentes. Caíram a quilômetros, meu coice é potente. Convidaram pro banquete, rasguei o convite. Cavalo da favela, não se envolve com a elite. Segue seu galope, o puro sangue gueto. Marcha vivo, leva a vida, vive do seu jeito. Cavalo sem dono selvagem, não aceita rédeas. Tenho minhas leis, minhas próprias regras. Cavalo sem dono selvagem, não aceita rédeas. É o seu maestro, rege sua orquestra. Cavalo sem dono selvagem, não aceita rédeas. Tenho minhas leis, minhas próprias regras. Cavalo sem dono selvagem, não aceita rédeas. É o seu maestro, rege sua orquestra. Cavalo sem dono selvagem, quando é domado, manso quer descanso, ideal pra ser montado. Aceito no rodeio, coloca logo freio, aperta a barrigueira. O rabicho põe arreio, calça ferradura, tem rédea, tem espora. Cavalo manso, marchador, não se joga fora. O montador amarra o cabresto lá no poste, trocando pernas poucas horas, isso se der sorte. Olhar é limitado, sem visual de lado, balançando, abanando as moscas com o rabo. O lado inteligente totalmente atrofiado, o chip implantado gera um cérebro amputado. Flashes do passado, fugir é arriscado. A base de capim e milho é alimentado. Ao chicote do patrão está sempre obediente. Resta só o corpo do que era antigamente. Já frequentou o Aras, tinha pedigree. Hoje puxa a carroça pra que ir pra ali. Anos de trabalho, sempre dedicado. Doente, velho, cego, ele foi sacrificado. Avante, marchadores, de todas chapadas. Afastem-se das baias, ocupem suas raias. O maior tesouro, o bom cavalo sabe. Nunca venda nem empreste a sua liberdade. Cavalo sem dono selvagem, não aceita rédeas. Tenho minhas leis, minhas próprias regras. Cavalo sem dono selvagem, não aceita rédeas. Artistas nordestinos rasgam caminhos de pedras. Cavalo sem dono selvagem, não aceita rédeas. Tenho minhas leis, minhas próprias regras. Cavalo sem dono selvagem, não aceita regras. Artistas nordestinos rasgam caminhos de pedras.